Seixas 5. Não te esqueças do que recebem os peregrinos, a possibilidade de participar num dos mais amados festivais do mundo, um banquete ao ar livre e o favor da deusa, incluindo a sua proteção durante a viagem de regresso a casa. Ainda assim, a doação dessas bugigangas é apenas uma ínfima parte do rendimento do templo. Há homens ricos de muitas cidades e até mesmo reis estrangeiros que guardam as suas fortunas nos cofres dos templos e pagam uma avultada verba por esse serviço. O vasto reservatório de riqueza permite aos megabitsoi fazer empréstimos cobrando juros avultados. Artemis de Éfeso é proprietária de vinhas e de pedreiras, pastos e salinas, barcos de pesca e inúmeros veados sagrados. O Templo de Artemis é um dos maiores armazéns de riqueza do mundo e todos os governadores romanos passam um mandato a tentar deitar-lhe a mão. Compramos queijo de cabra no espeto a um mercador e avançámos lentamente por entre a multidão. O número de pessoas foi diminuindo à medida que subíamos a rua sinuosa que nos levou até meio do Monte Pião, onde chegámos, por fim, à casa de Eutrópio. É maior do que me lembrava, disse Antípatro, fitando a fachada perfeitamente conservada. Creio que acrescentou mais um andar, desde a última vez que aqui estive. O escravo que veio à porta dispensou os rapazes que carregavam as nossas bagagens e deu ordens a alguns subordinados para que as levassem para os aposentos que nos tinham sido reservados. Fomos conduzidos até ao jardim, no centro da casa, onde se encontrava o nosso anfitrião, reclinado num sofá, parecendo ter acabado de acordar de uma sesta. Eutrópio tinha, talvez, uns 40 anos, um físico robusto e com os primeiros fios brancos por entre os cabelos dourados. Envergava uma bela e fina túnica de pura seda, tingida num rico tom de açafrão. Ergueu-se com um salto e dirigiu-se a Antípatro de braços abertos. Mestre, exclamou, não mudou nada. Disparate. Antípatro apontou para o cabelo branco, mas sorriu, agradado com o elogio. Em seguida apresentou-me ao anfitrião. Ouvi um rosnar abafado, quando o ar sobre as nossas cabeças se encheu com o som do riso de muitas pessoas. Vem do teatro, explicou Eutrópio. Mas por que não estás lá? Perguntou Antípatro. Bah, o teatro aborrece-me. Os atores fazem uns trocadilhos horríveis e comportam-se como idiotas. Ensinou-me a gostar de poesia, mestre. Mas temo que nunca me tenha conseguido instilar o gosto pela comédia. A própria Artemis gosta das atuações, disse Antípatro. Assim o dizem, mesmo quando os atores são tão rígidos quanto ela, retorquiu Eutrópio. O meu velho mestre soltou uma gargalhada curta, mas eu não percebi a piada. Antípatro inspirou profundamente. Mas quem é esta? Anteia? Eutrópio avançou para abraçar a rapariga que acabara de entrar no jardim. Era uns anos mais nova do que eu e tinha o cabelo dourado, como o do pai. Envergava uma túnica púrpura até ao joelho, cingida com uma corrente de prata presa sob os peitos, que começavam a despontar. A túnica caía solta sobre os seus ombros, expondo os braços que eram surpreendentemente morenos. Uma rapariga romana, com o mesmo estatuto social, teria os membros de um branco leitoso e jamais os exibiria a um estranho. Usava ainda um colar de bolotas douradas e uma capa fulva. Preso ao ombro, trazia uma aljava cheia de setas em miniatura, pintadas com cores brilhantes. Numa mão, segurava um arco, pequeno e delicado, claramente uma arma cerimonial. E na outra uma azagaia igualmente delicada. Será que é a própria Ártemis que estou a ver? Sussurrou Antípatro com uma voz sonhadora. Eu estava a pensar a mesma coisa. A Ártemis exótica dos talismãs era-me estranha. Mas esta era a Diana que eu conhecia, a deusa virgem da caça. Eutrópio fitava a filha, orgulhoso. Anteia celebrou o seu 14º aniversário mês passado. Este será o primeiro ano em que participa na procissão. Ninguém vai olhar para mais nada, declarou Antípatro, o que fez com que a rapariga baixasse o olhar e corasse. Por mais encantadora que Anteia fosse, a minha atenção foi de súbito atraída por uma rapariga escrava que a seguiu até ao jardim. Era mais velha do que a sua senhora, talvez com a minha idade. Cabelo preto acetinado, olhos escuros e um nariz longo e direito. Envergava uma túnica azul escura com mangas que lhe chegavam aos cotovelos, cingida com um fino cinto de couro. A sua silhueta era mais feminina do que a de Anteia e o seu comportamento menos infantil. Sorriu, aparentemente agradada com o alarido que a sua senhora gerara. Quando me viu a olhar para ela, devolveu-me o olhar e ergueu uma sobrancelha. Senti o rosto a ficar quente e desviei o olhar. Olha para ti a corar para a Anteia, sussurrou Antípatro, enganando-se na causa da minha reação. Uma nova explosão de riso ressoou sobre nós, seguida de um longo e firme aplauso. Creio que isto significa que a peça terminou, disse Eutrópio. Mestre, se o senhor e o Gordiano se quiserem refrescar um pouco e mudar de roupa antes do início da procissão, é melhor que o façam depressa. Ergui os olhos para o céu, que começava a escurecer com a aproximação do crepúsculo. Uma procissão? Mas vai escurecer em breve? Exatamente, confirmou Antípatro. A procissão de Ártemis decorre depois do pôr-do-sol. Os festivais romanos decorrem durante o dia, murmurei, voltando a cair na minha língua materna. Bom, já não estás em Roma, ripostou Antípatro. E para de falar em latim. Vou chamar o rapaz para vos levar até aos vossos aposentos, disse Eutrópio. Contudo, antes que tivesse tempo de bater palmas, a rapariga escrava avançou. Eu levo-os, senhor, disse ela. A rapariga estava mesmo à minha frente e deslizava para mim o olhar. Apercebi-me com algum desconforto que, para cruzar o meu olhar com o dela, tinha de erguer um pouco os olhos. A escrava era ligeiramente mais alta do que eu. Muito bem, amestres, disse Eutrópio com um leve assentir. Seguimos amestres ao longo de um curto corredor que culminava num lanço de escadas. As suas ancas bem definidas balançavam enquanto subia os degraus à nossa frente. Amestres mostrou o quarto a Antípatro e depois conduziu-me ao do lado. A divisão era pequena, mas estava mobilada com opulência. Uma varanda proporcionava-me uma vista sobre o porto. Sobre uma pequena mesa encontrava-se uma bacia com água e uma esponja. Quer ajuda para se lavar? Perguntou a mestres à porta do quarto. Fitei-a durante um longo momento. Não. Acabei por conseguir dizer em latim, pois naquele momento até o grego mais simples me escapava. A mestres dirigiu-me uma vénia elegante que fez com que os seus seios abanassem voluptuosamente por um instante. Depois recuou. A mestres é um nome persa, não é? Disse eu por fim, de modo atabalhoado, quando consegui pensar em algo para dizer. Como resposta, a rapariga limitou-se a assentir, retirando-se em seguida. Podia jurar que eu ouvira rir baixinho. Depois de nos termos refrescado e envergado as nossas túnicas mais coloridas, Antípatro e eu regressámos ao jardim. Juntara-se outro homem, Eutrópio, mais ou menos da mesma idade deste, e a julgar pelas roupas de aspecto dispendioso, pertencente à mesma classe. Anteia também lá se encontrava. Agora na companhia de uma amiga, uma rapariga vestida exatamente da mesma forma, disfarçada de Ártemis, a caçadora, mas de cabelo ruivo, solto e com traços mais vulgares. Este é o meu amigo e sócio Mnason, disse Eutrópio, e esta é a sua filha Cloé, que também vai participar na procissão pela primeira vez. Num sussurro, acrescentou a Antípatro: infelizmente somos ambos viúvos. Portanto, participamos com muita frequência em festivais e celebrações cívicas ao lado das nossas filhas. Partimos os seis. A Mestris também nos acompanhou para garantir que a aparência de Anteia e de Cloé na procissão era perfeita. Tentei afastar dela o meu olhar, determinado a admirar as imagens e sons da cidade em festa. Uma curta caminhada levou-nos à entrada principal do teatro. Na praça já se encontrava uma imensa multidão e ainda estavam a sair mais pessoas. Todos pareciam alegres e, para quem ainda precisasse de alento, os mercadores vendiam vinho. Por entre a multidão havia quem tivesse trazido a sua própria taça, mas os mercadores também vendiam taças decorativas feitas em cobre, em prata ou mesmo em ouro incrustado de pedras preciosas. Tal como os talismãs à venda no mercado, estes objetos preciosos destinavam-se a ser oferecidos a Ártemis no final da procissão. Quando caiu a escuridão, foram acendidas lanternas em redor da praça, que lançaram um brilho laranja tremuluzente sobre o mar de rostos sorridentes. De súbito, a multidão silenciou-se. Foi aberta uma passagem em frente à entrada do teatro. Presumi que algum dignitário, talvez o governador romano, estivesse prestes a sair. Em vez disso, emergiu do interior uma estátua de Ártemis, transportada por um pequeno grupo de sacerdotes que envergavam túnicas de amarelo vivo e altos toucados amarelos. Antípatro sussurrou-me ao ouvido: aqueles são os Megabizoi e aquela estátua é a Ártemis de Éfeso, o modelo de todas as réplicas que vimos no mercado. A estátua não fora esculpida nem em bronze, nem em pedra, mas sim em madeira, provavelmente ébano, a julgar pelas poucas áreas que não estavam adornadas com tinta brilhante. O rosto e mãos tinham sido dourados. Uma túnica elaboradamente bordada, com mangas largas, envolvia-lhe o corpo e um véu cobria-lhe o rosto. Aproximou-se uma carroça engrinaldada com coroas de flores e fios de contas, puxada por bois enfeitados com fitas e coroas de flores. Os Megabitsoi colocaram gentilmente a estátua em pé na carroça. De repente compreendi o trocadilho de Eutrópio sobre a rigidez da estátua que assistia à rígida atuação. Ártemis, retirada do seu templo e vestida especialmente para a ocasião, fora a convidada de honra na representação teatral. A carroça arrancou. Com Ártemis a abrir caminho, as outras pessoas foram tomando os seus lugares na procissão. Surgiram músicos com flautas, cornetas, liras e pandeiretas. Eutrópio beijou a filha na testa e Mnason repetiu com a sua igual gesto. Depois, Anteia e Cloé correram para se juntar ao grupo de raparigas vestidas da mesma forma que se juntavam atrás dos músicos. As raparigas realizavam uma dança curiosa, saltando no ar e agachando-se em seguida, olhando de um lado para o outro, e imitando os movimentos dos pássaros. Então, as presas transformaram-se em caçadores. Em conjunto, as raparigas ergueram os seus pequenos arcos, prenderam neles as setas em miniatura e dispararam para o ar. As mulheres que se encontravam na multidão riram e avançaram, tentando apanhar as setas inofensivas à medida que iam caindo. As setas são símbolos do parto, explicou Antípatro. As mulheres que as apanham têm a esperança de engravidar depressa e ter um parto fácil. Como pode uma deusa virgem ser também uma deusa da fertilidade? Perguntei. O suspiro de Antípatro fez-me sentir um romano de veras ignorante. Sempre assim foi. Só por não conceber, não significa que Ártemis não possa auxiliar quem concebe. As dançarinas colocaram os arcos ao ombro, tiraram as pequenas azagaias do cinto e deram início a uma nova dança, formando um círculo e batendo ritmicamente com as azagaias no chão, primeiro dentro do círculo e depois fora do mesmo. Mesmo entre tantas raparigas jovens e encantadoras, Anteia saltava à vista. Ouvia outras pessoas no meio da multidão, muitos comentários relativos à sua beleza. E mais de uma fez eco da observação de Antípatro de que a rapariga personificava a própria deusa. A carroça que transportava Ártemis desapareceu ao dobrar a esquina. Os músicos e as dançarinas seguiram-na. Logo atrás das raparigas, seguia um largo contingente de rapazes e jovens com berloques coloridos. Tratava-se de atletas que participariam em várias competições durante os dias seguintes. Gado, ovelhas, cabras e bois, destinados ao sacrifício, foram conduzidos para a procissão pelos representantes de várias corporações comerciais e de outras organizações, empunhando os símbolos e utensílios das suas artes. Antípatro explicou-me como os diferentes grupos se enquadravam na longa e lendária história da cidade. Mas a maior parte do que me disse entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu estava distraído com a presença de Amestris, que seguia o nosso grupo, mantendo-se a uma distância discreta. O nosso olhar cruzava-se de vez em quando. Invariavelmente era eu quem o desviava primeiro. A encerrar a procissão oficial, seguiam os mega bitsoi, muitos deles envergando túnicas e toucados de um amarelo vivo. Alguns transportavam objetos sagrados, incluindo facas e machados para o sacrifício, ao passo que outros agitavam molhos de paus de incenso a arder. O fumo deslizava suavemente sobre a vasta multidão, composta por habitantes de Éfeso e peregrinos que avançavam para se juntar à procissão. Os megabitsoi não são eunucos? Perguntei, recordando algo que ouvira outrora e tentando ver melhor os sacerdotes por cima da multidão de cabeças. Eutrópio e Mnason riram e Antípatro dirigiu-me um sorriso indulgente. Antigamente era assim, disse ele. Mas a tua informação está uns séculos desatualizada, Gordiano. A castração ritual dos sacerdotes de Ártemis acabou há muitas gerações. Mesmo assim, a deusa ainda exige que aqueles que a servem, tanto homens como mulheres, sejam sexualmente puros. Embora a sua masculinidade permaneça intacta, todos os mega bitsoi prometem permanecer solteiros e celibatários enquanto servirem o sacerdócio de Ártemis. Parece-me prático, disse eu. Como assim? Com todas as riquezas que fluem para os cofres do templo, talvez não seja má ideia os sacerdotes não serem casados. Caso contrário, poderiam sentir-se tentados a colocar os interesses dos filhos à frente do serviço sagrado. O gordiano é sábio para a sua idade, disse Eutrópio. Que pai não faz tudo o que pode pelo seu filho? A castidade dos megabitsoi devia, em teoria, torná-los menos gananciosos, mas por vezes acho que só os torna mais rabugentos e certamente não os impede de se meterem na política. Mnasson ergueu uma sobrancelha, olhou fixamente para mim e fez um gesto ao amigo para que este se calasse. Terá sentido a necessidade de ser discreto por eu ser romano? Antípatro ignorou-o. Como te posso explicar isso, Gordiano? Pensa na deusa romana Vesta e no quão vital para o bem-estar de Roma é que as vestais mantenham a sua virgindade. O mesmo se passa com a Ártemis de Éfeso. A castidade é absolutamente essencial para aqueles que a servem, não apenas em relação aos sacerdotes ou às mulheres que trabalham no templo, as hieródulas. Todas as raparigas que hoje dançam na procissão têm de ser virgens. Na verdade, nenhuma mulher nascida livre que não seja virgem pode sequer entrar no templo de Ártemis sob pena de morte. Seguimos a procissão que abandonou a praça e entrou numa rua larga e pavimentada, a qual chamavam Via Processional, toda ela iluminada com archotes. Depois transpormos um portão largo na muralha norte da cidade. Os archotes começavam a afastar-se mais uns dos outros. Nos espaços escuros entre eles, era possível ver o céu estrelado acima de nós. A Via Processional conduziu-nos gradualmente monte abaixo, no vale mais à frente. No final da linha sinuosa de Achodes, vi o nosso destino, o grande templo de Ártemis, uma multidão imensa de peregrinos, muitos deles com Achodes, já se tinha reunido no templo para acolher a procissão. A estrutura tinha a aparência sobrenatural de uma grande floresta retangular, de colunas brilhantes que flutuavam numa piscina de luz. Embora ainda estivesse a quase 1,5 km de distância, o templo já parecia enorme. Antípatro dissera-me que era o maior templo alguma vez construído pelos gregos, 4 vezes maior do que o famoso Parthenon, que se encontrava no cimo da Acrópole, em Atenas. O templo parecia maior a cada passo. Eu estava espantado com a beleza perfeita daquele lugar. Degraus em mármore reluzente conduziam ao amplo pórtico. As enormes paredes do santuário estavam rodeadas por uma dupla fila de colunas com pelo menos 18 metros de altura. O mármore branco predominava, mas grande parte dos pormenores da escultura tinham sido realçados a vermelho, azul ou amarelo, para além de alguns toques de ouro brilhante. Mesmo para os meus olhos, não treinados e pouco viajados, a elegância das colunas era de cortar a respiração. As bases estavam decoradas com entalhes elaborados e cada um dos capitéis terminava numa graciosa curva em espiral que se precipitava para cada lado. Esta é a origem das colunas, chamadas jónicas, explicou Antípatro, seguindo o meu olhar. Os arquitetos transmitiram deliberadamente às colunas atributos femininos. Assim sendo, os cilindros de mármore sobrepostos terminam não num capitel, simples e sem adornos, mas naquelas elegantes espirais de cada lado que imitam os caracóis do cabelo de uma mulher. As colunas apresentam caneluras pouco profundas a todo o comprimento que imitam as pregas do vestido de uma mulher. A proporção da altura em relação à circunferência e a forma como cada coluna se afunila ligeiramente também tem por objetivo conceder-lhe uma delicadeza feminina. Os meus olhos seguiram as colunas até ao frontão triangular, no cimo do pórtico, onde vi algo que não estava habituado a ver num templo. Uma janela alta e aberta, com uma moldura elaborada à volta. Presumi que se encontrasse ali para permitir a entrada de luz durante o dia, mas estava prestes a descobrir que aquela janela tinha um propósito muito mais importante. Em frente ao templo, a alguma distância dos degraus, um muro baixo rodeava um altar elegantemente talhado para o sacrifício de animais. Enquanto a procissão chegava ao templo, alguns dos megabitsoi, de túnica amarela, separaram-se do contingente principal e tomaram os seus lugares no altar, apresentando adagas cerimoniais, cordas para segurar os animais, cutelos, machados e outros instrumentos para os sacrifícios. Outros megabitsoi atiçavam as chamas das piras, sobre as quais a carne trinchada e colocada em espetos seria assada. Outros ainda retiravam a estátua de Ártemis da carroça e transportavam-na pelas escadas até ao templo. Finalmente, um outro grupo de sacerdotes libertava os touros engrinaldados que tinham puxado a carroça e conduziam-nos ao altar. Muitos outros animais, incluindo ovelhas, cabras e bois, já se encontravam presos em currais no recinto. Iam ser sacrificados e assados durante a noite para saciar o apetite da imensa multidão. O primeiro dos touros foi levado por uma pequena rampa até ao altar, deitado de lado e amarrado. Os megabitsoi entoaram louvores a Ártemis e caminharam entre a multidão, empunhando taças com incenso a arder. Um dos sacerdotes, que parecia ser o mais importante, tendo em conta o bordado especial da sua túnica e a altura do seu toucado, subiu para uma plataforma ao lado do altar, onde toda a multidão o conseguia ver. Ergueu os braços bem alto. "Aquele é o Teótimo", sussurrou Eutrópio a Antípatro, sumo sacerdote dos megabitsoe. Havia um tom algo cortante na sua voz, e quando fitou o sacerdote, tinha o sobrolho franzido. O mesmo se passava com Menasson. Os músicos pararam de tocar. As raparigas deixaram de dançar. A multidão quedou-se silenciosa. "Povo de Éfeso", gritou Teótimo, "visitantes bem-vindos, todos os que aqui se juntaram por amor e adoração à deusa. Os sacrifícios estão prestes a começar. Se os nossos rituais em tua honra te agradarem, grande Ártemis, protetora das virgens, caçadora suprema, padroeira dos locais selvagens, benfeitora desde o seu início da grata cidade de Éfeso, rogamos-te, Ártemis, que avances e testemunhas os sacrifícios que te oferecemos."